desta manhã, como quem diz, ou seja, desta manhã, no canal 1 da rádio Antena Web. Madonna, Like a Virgin. Sunshine brighter than the darkest day. Turned a bright spark into a flame. Yeah, yeah. De volta, Vitória, depois destes três temas, vamos seguindo com mais música, o último dos quais chama-se Take On Me, e é dos A-Ha. Mais música, agora para os Tears for Fears. A música chama-se Everybody Wants to Rule the World. Uma música, enfim, que para muitos será uma recordação, para outros nem tanto. A verdade é que esta música fez muito sucesso no seu tempo e hoje continuará a fazer certamente na cabeça de muitos de vós. Se nós pudéssemos eleger livremente um top 10, alguns de vós poderiam colocar esta música nos lugares cimeiros dessa contagem pessoal. Everybody Wants to Rule the World, a música dos Tears for Fears. Logo depois, Can't Fight the Feeling, de Rio do Speedwagon. Por vir também, We'll Build the City, um grande sucesso também dos Starships. Assim seguimos nesta manhã de segunda-feira no nosso programa, ouvindo um presente antigo. To They call us irresponsible. Riders. We Build This City. Vamos pintar esta cidade. A música dos Starships. Antes, Can't Fight This Feeling, do Rudo Speedwagon. E Everybody Wants to Rule the World, dos Tears of Fears. Agora vamos até ao ano de 1983. Não é que eu queira apelar à nostalgia, mas algumas datas são referenciáveis, outra mesmo que o ser. Se bem que neste caso até ainda é 85. Don't You Forget About Me, música dos Simple Mind. E depois sim, 1983. O ano em que os The Police, banda do Sting, lançaram Every Breath You Take. Mais uma daquelas recordações, para uns, para outros nem tanto. Mas a verdade mesmo é que esta música, se aquela dos Tears for Fears seria lugar cimeiro em muitos do top pessoal dos nossos ouvintes, esta Every Breath You Take dos Police seria certamente não um dos lugares cimeiros, mas o número 1 de muitos dos vossos tops. Esta dos Police, ou esta de Iron Carrier, chamada Flash Dance, ou Got a Feeling, como queiram. Vamos ouvir, são as próximas três. Daqui a pouco as despedidas desta primeira edição de Ouvindo um Presente Antigo. Deixo já o convite para que se preparem, porque vamos até à década de 1970 conhecer outras sonoridades. Troubles and doubts. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Flashdance, música de Irene Cara. Pois bem, ouvintes, estamos no final desta edição do nosso programa Ouvindo um Presente Antigo, que regressa amanhã, terça, mais ou menos por volta desta hora, e que tem como primordial objetivo fazer-lhe companhia ao som de boa música, independentemente se é de 1941 ou 1989. Paul McCartney com Wings trazem-nos Shiny Love Songs. Logo depois, os Queen, com o mítico Bohemian Rhapsody. E, por fim, Andrea True Connection, More, More, More. São as três músicas que fecham esta primeira edição do nosso Ouvindo um Presente Antigo. Ouvinte, votos de boa segunda-feira para si. Daqui a pouco, a Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Fique bem, ouvinte. Bom dia para si e até amanhã. às 10. We'll be right back.